Passarinho que esposar não deu, voou, porque o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho, me conta então, me diz por que que eu também não fui feliz. Me diz o que eu faço da paixão que me devora o coração, que me devora o coração, que me maltrata o coração, que me maltrata o coração. E o mato que é bom queimou, cadê o fogo, a água apagou, e cadê a água, o boi bebeu, cadê o amor, gato comeu, e a cinza se espalhou, e a chuva carregou, cadê meu passarinho, me conta então, me diz por que que eu também não fui feliz. Cadê meu amor, minha canção, que me alegrava o coração, que me alegrava o coração, que iluminava o coração, que iluminava a escuridão. Cadê meu caminho, meu rastro, a chuva apagou, e a minha casa o rio carregou, e o meu amor me abandonou. Queimou, cadê o dia, envelheceu, e a tarde caiu, o sol morreu, e de repente escureceu.